descia e subia, já tava contemplando a linda visão. Betel foi o lugar escolhido, a do positivo viu clareu. Ele estava em desespero, estava com medo e fugiu. Travesseiro de Jacó, travesseiro de pedra, cama de chão, deitado estava o patriarca, filho de Isaac e neto de Abraão. Foi morar em outras terras com seu tio Labão. 7 anos trabalhou pastoreando rebanho, mas Labão enganou e deu outra filha então. Mas Jacó não desistiu, falou com o tio, amigo e patrão. Jacó trabalhou muitos anos, mas seu grande sonho se realizou. Foi fiel, obediente, esperou bastante com Raquel. Casou.